5.2.3 Exemplo de aplicação: e-mail de acompanhamento de projetos. Um gestor precisa acompanhar o progresso de um projeto importante e solicitar atualizações da equipe de forma precisa e organizada. Utilizando uma ferramenta de IA, ele insere os pontos principais no prompt e recebe um e-mail automatizado, pronto para ser enviado. Cenário: o gestor quer redigir um e-mail para sua equipe com os seguintes elementos. Objetivo: solicitar atualizações sobre o status do projeto de redesign do site. Tópicos a incluir: principais tarefas realizadas, desafios encontrados e próximos passos. Prazo para resposta: até o final da semana. Prompt utilizado: escreva um e-mail formal solicitando à equipe atualizações sobre o projeto de redesign do site. Inclua as seguintes perguntas: quais tarefas já foram concluídas? Há algum desafio que precisa de suporte? Quais serão os próximos passos? Estabeleça o prazo de resposta até sexta-feira. Resultado esperado: um e-mail preciso e profissional, estruturado da seguinte forma: saudação inicial, contextualização sobre o projeto, solicitação de atualizações com as perguntas destacadas, fechamento com o prazo e disponibilidade para suporte. Texto gerado pelo modelo. Prezado Zaz, espero que esta mensagem os encontre bem. Gostaria de solicitar uma breve atualização sobre o andamento do projeto de redesign do site. Para organizar as próximas etapas, por favor, respondam às seguintes questões. 1. Quais tarefas já foram concluídas? 2. Há algum desafio que precisa de suporte? 3. Quais serão os próximos passos planejados? Peço que enviem suas respostas até sexta-feira. Estou à disposição para qualquer esclarecimento ou apoio necessário. Atenciosamente, seu nome. Esse exemplo demonstra como a IA pode simplificar e agilizar a comunicação corporativa, garantindo que os e-mails atendam ao objetivo e ao tom necessários.